Essa será a introdução aos nossos estudos. E o nosso primeiro tema será: o que é a história? História é o estudo das ações humanas durante o passar do tempo. Assim, ela estuda o desenvolvimento de nossas sociedades, comunidades, cidades, até mesmo bairros. Aliás, cada indivíduo tem a sua própria história e, com sua participação na comunidade, colabora para o desenvolvimento da história de uma maneira geral. Os historiadores podem estudar todo tipo de coisa. Podemos pesquisar e escrever sobre a história de Roma, cobrindo um período de mais ou menos 1000 anos, ou falar sobre a Revolução Francesa, que ocorreu em cerca de 10 anos. Podemos falar sobre guerras, sobre moda, sobre invenções, ditaduras e revoluções. Podemos escrever a história de outros campos de saber, como a matemática, a química ou a astronomia. Podemos estudar todos os eventos que ocorreram durante a existência de um império milenar, ou contar sobre a vida de um aldeão do século XVI. Tudo isso faz parte da história, história com H maiúsculo. Apesar do principal alvo da história ser o passado, a história não é apenas o estudo do passado, do velho. Como as coisas estão sempre mudando, precisamos perceber essas mudanças para entender o que está acontecendo aqui e agora. Todos os atos têm consequências, e os atos do ser humano, no passado, repercutem até hoje em nossas vidas. Por exemplo, o dever de casa de ontem que você deixou de fazer vai refletir na sua nota no final do bimestre. Um recurso didático que nos ajuda a visualizar os eventos históricos é criar uma linha do tempo. Isso é literalmente uma linha onde nós vamos marcando acontecimentos importantes na ordem em que eles aconteceram. Assim, você registra o desenvolvimento de algo ou de alguém. Você pode criar a sua própria linha do tempo. Inicie marcando a data do seu nascimento. E a partir daí, você pode ir marcando lembranças que considere importantes para o seu desenvolvimento como ser humano. Não esqueça de escrever o ano. E não esqueça de colocar o ano do acontecimento, mesmo que seja aproximado. E essa linha não tem fim, porque você está construindo ela dia após dia, enquanto vive a sua vida. Agora, vamos refletir sobre história e memória. Se eu pedisse para você me contar sua história, você usaria a memória para lembrar dos acontecimentos e falar, certo? Você pode complementar a história com provas, com anotações, presentes, relatos de um parente, fotos ou vídeos, diários, mas vai contar tudo de cabeça. Às vezes, achamos um objeto que estava esquecido em algum lugar e que nos remete a alguma lembrança. Essa é a importância da memória, pois ela nos remete ao nosso passado e ao nosso presente, nos ajudando a entender quem somos e como chegamos aqui. Por isso, a importância da memória e dos objetos que guardam essas histórias. Mas lembre-se, a memória não é a história. A memória, ela é individual. Ela é construída pela sua vida com base nas suas percepções. O historiador, ele pode usar a memória como um recurso para reconstruir o passado. A história do passado como um todo é muito maior do que simplesmente a soma das memórias das pessoas. Memória implica também um esquecimento. E cabe ao historiador buscar, muitas vezes, demonstrar coisas que se queria esquecer. Como vimos, a história estuda a ação do homem através do tempo, mas ela não faz isso sozinha. Outras ciências ajudam muito o historiador a descobrir como as pessoas viviam. A antropologia também vai estudar os homens, mas no presente, comparando como as pessoas vivem em diferentes lugares do mundo. A sociologia vai tentar entender a ação das pessoas no presente e também dar ideias que ajudem a melhorar a vida das pessoas. A arqueologia, assim como a história, também vai estudar as pessoas do passado, mas procurando coisas diferentes dos historiadores, normalmente criadas antes da invenção da escrita, ou que sejam pistas não escritas de como era a vida das pessoas. Um pedaço de um antigo vaso de barro, em que o arqueólogo encontra um belo desenho, pode ajudar a entender como era a vida das pessoas que o criaram. Um economista vai estudar como a riqueza era produzida. Todos os cientistas escrevem sobre as coisas que estudam, e as pesquisas deles ajudam os historiadores a entender melhor como era a vida no passado.